Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral: Edelson Moura. Principais fontes de notícias deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias, quinta-feira, 13 de novembro de 2014. Destaques de hoje. Dilma minimiza a saída de Marta Suplicy do Ministério da Cultura. Corrupção na Petrobras é maior escândalo da história do TCU, diz ministro. Projeto polêmico na Câmara muda definição de família. Renan confirma doação para a campanha de empresa suspeita de fraude. Itamaraty avalia negar a entrada de pegador no Brasil após petição na web. Casal homossexual sofre agressão em vagão do metrô de São Paulo. Dilma diz que não tem pressa para fazer a reforma ministerial. Polícia Federal deflagra a operação de combate a crimes na Câmara de Florianópolis. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Tempo instável, com temporais a qualquer hora no centro-norte de Minas Gerais, no Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro. Nas outras áreas do sudeste, o sol aparece forte ao amanhecer, a temperatura sobe e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde e noite. Quinta-feira de sol na região norte e muitas nuvens em toda a região. Chove a qualquer hora no Tocantins, no sul do Pará, no Amazonas, em Rondônia, no Acre e em Roraima. No Amapá e no litoral do Pará não chove. Nas demais áreas, chove entre o final da tarde e o início da noite. Região Nordeste, a previsão é de sol com muitas nuvens na Bahia e no centro-sul do Piauí. Nestas áreas pode chover a qualquer hora, no centro-sul do Maranhão, no oeste de Pernambuco e no nordeste da Bahia. Ocorrem pancadas isoladas de chuva à tarde. Nas demais áreas, tempo firme e seco. Região Sul, áreas de instabilidade atuam na região. No nordeste do Rio Grande do Sul e no centro-sul de Santa Catarina, chove a qualquer hora. No norte de Santa Catarina e no Paraná, chove entre o final da tarde e o início da noite. No centro-oeste do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina, o sol brilha forte e não chove. Região Centro-Oeste. Áreas de instabilidade avançam sobre toda a região. Em todos os estados, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. E dentro de instantes, estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. ...1920 foi uma década histórica. Uns recuperavam no pós-guerra, outros cresciam a olhos vistos a cada dia. Vivências que se refletiram na música e que abordamos em Os Loucos Anos 20, sextas-feiras, às 21h15, no Canal 1. Rir é bom rir, dá saúde e faz-se rir. E então, se for pela manhã, muito melhor. Tremenda Corte. Um programa que nos traz de segunda a sexta, durante 30 minutos, motivos e momentos de pura descontração e muita, muita gargalhada. Tremenda Corte. De segunda a sexta, às 8 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação de combate numa organização criminosa que praticava crimes contra a administração pública em Florianópolis, Santa Catarina. A investigação aponta corrupção na elaboração de leis municipais, além de fraudes em licitações de radares e lombadas eletrônicas, e também na realização de eventos festivos e culturais. Os esquemas de corrupção aconteciam na Câmara de Vereadores da cidade, no Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis e na Fundação Cultural Franklin Cascais. Servidores públicos recebiam dinheiro de empresários em troca da manutenção ou elaboração de contratos milionários. Cerca de 100 mil reais foram movimentados em depósitos e saques do dinheiro referente à propina, com a utilização da conta de laranjas no Rio Grande do Sul, juntamente com aditivos contratuais superfaturados em Florianópolis. O valor foi apreendido pela Polícia Federal. Na primeira parte da investigação, ficou comprovado que empresas especializadas em radares e lombadas eletrônicas simulavam concorrência em licitações com o apoio de servidores para garantir a elaboração de contratos com o poder público. Em troca, pagavam mensalmente propina aos integrantes da organização criminosa. Num segundo momento, a Polícia Federal constatou que empresários especializados em eventos festivos e culturais fraudavam licitações, também com a participação ativa de agentes públicos de Florianópolis. A ação era feita por meio do recebimento de informações privilegiadas relativas às empresas concorrentes, além de orientações sobre como proceder para fraudar o certame. Em seguida, ocorriam os desvios e apropriações de recursos públicos. A chamada Operação Ave de Rapina envolveu aproximadamente 200 policiais federais que cumpriram 38 mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e de condução coercitiva em Santa Catarina, Florianópolis e Joaçaba, e no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Vera Cruz, Santa Cruz do Sul e Flores da Cunha. O Ministério das Relações Exteriores informou que avalia como vai reagir à petição eletrônica que pede a proibição de entrada do norte-americano Julian Blank no Brasil. O autoproclamado pegador dá polêmicas consultorias de conquista. A Secretaria de Políticas para as Mulheres lembrou a expulsão que Julian sofreu na Austrália, posicionou-se radicalmente contra os métodos do rapaz e informou que vai acionar o Ministério da Justiça sobre o caso. A petição online defende que as estratégias propagadas por Blank exaltam a cultura do estupro, crimes de agressão emocional e física, o racismo e o profundo desrespeito pelas mulheres. O jovem consultor tem causado polêmica em vários países como estratégias controversas para pegar mulher. De acordo com a agenda oficial de Blank, Ele estará em Florianópolis entre 22 e 24 de janeiro de 2015 e no Rio de Janeiro entre 29 e 31 do mesmo mês. Julian foi acusado de sexismo e racismo por ensinar homens a pegar mulheres com estratégias que incluiriam abuso físico e emocional. Ele aperta os pescoços das mulheres ou força os rostos delas em direção à virilha dele. O Itamaraty está a par da petição eletrônica que pede a denegação de acesso ao norte-americano. Estamos em consulta com os demais órgãos do governo federal para avaliar a ação, que deverá ser tomada em caso de eventual pedido de visto de ingresso, conforme nota da assessoria de imprensa. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, é evidente que a presidente Dilma Rousseff não iria passar recibo às ácidas críticas feitas pela senadora Marta Suplicy em carta pedindo demissão do cargo de ministra da Cultura. Do Catar, onde se encontra para a reunião do G20, hospedada em hotel de R$30 mil a diária, mas cortesia dos anfitriões, Dilma disse que foi apenas uma opinião da ex-ministra. Mas, para quem a conhece, sabe que ela não engoliu o pretenso desejo da ex-ministra de que ela seja iluminada para escolher uma equipe econômica capaz de recuperar a credibilidade do governo. Tal sutileza não passa despercebida nem para quem não esteja acostumado com as queimaduras de fogo amigo. Marta simplesmente desqualifica a atual equipe econômica e pontifica a falta de credibilidade do governo, do qual fez parte, aliás, até esta semana. Dilma apenas absorve o golpe. Não quer dizer que este não tenha tido efeito dolorido. O quanto? Saberemos mais tarde. Não deixa, no entanto, de ser significativo o fato de que a presidente sente cada vez mais a ofensiva de seu partido para subjugá-la aos seus interesses e aos seus objetivos. Mas diga-se, o que pretende o PT pode não ser exatamente o que deseja a presidente, principalmente neste segundo mandato. Mas que o conflito de interesses já está exposto, não há a menor dúvida. No aspecto da credibilidade, a decisão do governo de fazer uma manobra contábil, uma ginástica, um malabarismo para alcançar o superávit fiscal, demonstra que a coisa vai mal e só justifica a desconfiança. Desta vez, não só de Marta, mas de todos os que estão olhando com arrepios as movimentações iniciais de quem ganhou, por pouco, um segundo mandato. Sem contar que cresce no exterior a desconfiança de que o país foi leniente com a corrupção e os malfeitos. De maneiras que, meus caros ouvintes e leitores, não vai adiantar agora os argumentos eleitoreiros do PT, do ex-presidente Lula e dos marqueteiros. O Brasil está ficando cada vez mais nu ante os olhos locais e internacionais. A coisa vai mal moral e economicamente. E a roupa nova que o vestiu durante a campanha eleitoral agora está mostrando, à medida que se esgarça e cai, um corpo muito sujo e cujo odor começa a ser nada agradável. Infelizmente. De Brasília, José Voitschumas. O Jornal Brasil Notícias estará de volta dentro de instantes com os destaques internacionais. Continue ligado. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora.

as emissões até 2025, na comparação com os níveis de 2005. Temos uma responsabilidade especial para liderar o esforço mundial contra a mudança climática, disse Obama em uma entrevista coletiva conjunta com Xi. Esperamos estimular todas as economias para que sejam mais ambiciosas, disse. A comunidade internacional estabeleceu a meta para evitar problemas em grande escala no clima, o que significaria uma redução dos recursos, conflitos, a elevação do nível dos oceanos e a extinção de espécies, entre outros efeitos nocivos. Mas o tempo é cada vez mais curto, já que, segundo os cientistas, as medidas adotadas pelos países são insuficientes para limitar a 2 graus o aumento da temperatura global. Durante muito tempo, os dois países trocaram acusações para não reduzir as emissões dos gases que provocam o aquecimento do planeta. Funcionários militares de mais de 30 países da coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o grupo Estado Islâmico se reuniram nesta quarta-feira em uma base americana para planejar a guerra contra os jihadistas, informou o Exército dos Estados Unidos. Cerca de 200 pessoas se reuniram por mais de uma semana na base McGill, em Tampa, Sudeste, sede do Comando Central Americano. O órgão supervisiona a guerra aérea contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. A conferência é uma oportunidade para os sócios da coalizão estreitarem relações, promoverem o desenvolvimento e aperfeiçoarem os planos de campanha militares para enfraquecer e derrotar o Estado Islâmico, informou o Comando Central em um comunicado. A reunião vai até o dia 21 de novembro. Há mais de 3 meses, aviões de guerra americanos e de outros países começaram ataques contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Apesar da ofensiva aérea diária, o Estado Islâmico continua avançando em algumas áreas e tem o controle de cidades-chave em ambos os países. A ONU teme a retomada de um conflito total no leste da Ucrânia, revelou nesta quarta-feira Jens Anders Toiberg Franzeno, assistente do secretário-geral da organização, após a divulgação de relatórios sobre tanques e tropas russas cruzando a fronteira. Estamos profundamente preocupados com a possibilidade de que haja uma guerra total, disse o assistente de Ban Ki-moon durante uma reunião do Conselho de Segurança. Toiberg Franzen destacou que outro cenário possível é que o leste da Ucrânia tenha um conflito congelado e persistente que manteria o status quo durante os próximos anos ou décadas. O terceiro cenário, segundo ele, é um conflito de baixa intensidade que continue desta maneira durante meses, com combates esporádicos, seguido de períodos de aumento nas hostilidades e da perda de vidas. O primeiro e o terceiro cenários seriam uma catástrofe para a Ucrânia, estimou o funcionário da ONU. A reunião do Conselho de Segurança foi convocada a pedido dos Estados Unidos para analisar as acusações de incursões militares russas no leste da Ucrânia, confirmadas pela OTAN e a OSCE. A Organização de Segurança e Cooperação da Europa, OSCE, enviou 261 observadores à Ucrânia, 112 dos quais a regiões do leste do país, onde o cessar-fogo entre as forças armadas ucranianas e os rebeldes pró-Rússia é violado diariamente. O Ministério Russo da Defesa disse nesta quarta-feira que as acusações sobre a entrada de blindados e tropas russas na Ucrânia crescem sem fundamento. O presidente norte-americano Barack Obama disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos não desempenham qualquer papel nos protestos pró-democracia em Hong Kong, apesar de acusações chinesas de que forças estrangeiras estão envolvidas nas manifestações. É equívoco dizer que os Estados Unidos não estão envolvidos na promoção dos protestos que ocorrem em Hong Kong, disse Obama em uma coletiva de imprensa conjunta em Pequim. Obama disse para os Estados Unidos, a população de Hong Kong e da China

pontuou a presidente. No documento, a ministra fez fortes críticas à política econômica do governo Dilma e desejou que a presidente seja iluminada ao escolher sua nova equipe de trabalho, a começar por uma equipe econômica independente, experiente e comprovada, que resgate a confiança e credibilidade ao seu governo. De acordo com a presidente, a reforma ministerial não começa na terça-feira, quando ela retorna de viagem. Vou fazer por partes, afirmou Dilma. Ela também negou que tenha estabelecido prazo para os ministros entregarem carta de demissão. O Palácio não fala, é integrado por paredes mudas. Só quem fala sobre reforma é essa pessoa modesta que vos fala aqui, disse Dilma aos jornalistas. O ministro da Casa Civil, Aloísio Mercadante, chegou a sugerir aos colegas que coloquem o cargo à disposição até a presidente voltar do G20, para que ela se sinta mais à vontade para decidir o futuro da esplanada. Regulamentação do trabalho doméstico pode ser votada na próxima semana. Direto da Rádio Câmara, chamamos nossa colega Noelle Nobre. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, deve levar para o Colégio de Líderes na próxima semana a proposta que regulamenta os direitos de empregados domésticos, a fim de pautá-la para a votação diretamente pelo plenário da Câmara. A proposta foi aprovada nesta terça-feira na Comissão Mista de Consolidação das Leis e Regulamentação Constitucional. A matéria aprovada foi o parecer do relator, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que rejeita 58 emendas apresentadas pela Câmara ao projeto, como o fim do banco de horas. Segundo Jucá, as emendas da Câmara descaracterizavam a proposta que o Senado aprovou. A proposta foi aprovada pela comissão que é formada por senadores e deputados e, por isso, ela deve ter uma tramitação especial. Está sendo diretamente analisada pelo plenário da Câmara. O presidente da Câmara disse ainda que é possível votá-la na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. O superfaturamento em obras da Petrobras pode chegar a 3 bilhões de reais. Segundo o presidente do Tribunal de Contas da União, TCU, ministro João Augusto Nardes. O valor inclui o prejuízo apurado na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e perdas em empreendimentos, como o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperge, e as refinarias Abreu e Lima, em Pernambuco, Duque de Caxias, Reduc, no Rio de Janeiro, e Presidente Getúlio Vargas, Repar, no Paraná. Segundo Nardes, o caso Petrobras é o maior escândalo da história do TCU, devido aos altos valores envolvidos. No entanto, as auditorias em obras da estatal estão travadas devido a 19 liminares concedidas à empresa pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Há 15 dias, Nardes se reuniu com o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, para tratar do assunto. Nesta semana, ele pretende entregar a cada integrante do Supremo documento bombástico em que pede agilidade no julgamento desses casos. Ontem, ele esteve com o ministro Gilmar Mendes, que se disse favorável ao rápido exame dos processos. O ponto central da discussão é o decreto número 2745, de 1998, que permite à Petrobras adquirir produtos e contratar serviços mediante procedimentos simplificados, de uma forma mais flexível, salientou o presidente do TCU. De acordo com Nardes, é muito fácil estabelecer a fraude usando o decreto simplificado para fazer a contratação. O ministro ressaltou que o TCU vem alertando o governo e o Congresso. E o que é de mais importante, há pelo menos 6 anos sobre os desvios na Petrobras. Em vários processos, o tribunal multou a estatal por não seguir as normas previstas na legislação, mas a empresa recorreu ao STF, que suspendeu a aplicação das sanções. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB admitiu em nota oficial que o Diretório de Alagoas do partido recebeu doações para a campanha eleitoral de 2010 de um grupo empresarial suspeito de fraude em licitação da Transpetro, subsidiária da Petrobras. O PMDBista defendeu, no comunicado, a legalidade das doações e descartou irregularidades na contratação do grupo vencedor da licitação. Aos poucos, os escândalos da Petrobras vêm à tona. A resposta de Renan foi motivada por reportagem publicada na edição de ontem do jornal Estado de São Paulo. De acordo com o periódico, em 2010, o Diretório de Alagoas do PMDB recebeu doações de R$400 mil de um grupo empresarial acusado pelo Ministério Público Federal de fraudar uma licitação de R$432 milhões da Transpetro. O diretório do partido, segundo o jornal, foi a principal fonte de recursos da campanha eleitoral do senador em 2010. O presidente da Transpetro, na época, Sérgio Machado, hoje licenciado do cargo, foi indicado por Renan. Ainda de acordo com denúncia, as doações foram feitas de forma legal ao PMDB em nome da SS Administração e Serviços. 3 meses após a doação para o PMDB alagoano, segundo o jornal, o grupo empresarial venceu uma licitação para a construção de 20 comboios navais no estado. Ministro entrega relatório sobre irregularidades em obras públicas. Direto do Senado Federal, Luciene Landim. O relatório do Tribunal de Contas da União apontou o resultado de 102 fiscalizações em 389 obras públicas. Foram encontradas 840 irregularidades em mais da metade das obras, como explica o presidente do TCU, Augusto Nardes. Constatamos 57% de obras com irregularidades graves, ou seja, já avançamos muito em relação ao passado, mas continua sendo a questão do projeto básico, do projeto executivo, grandes temas que não estão ainda aperfeiçoados dentro da estrutura do Estado brasileiro. O documento mostra erros graves em 9 obras federais. Entre elas, a Vila Olímpica de Parnaíba e o Complexo Materno de Teresina, ambas no Piauí, a obra de controle de inundações, urbanização e recuperação ambiental dos rios Iguaçu, Botas e Sarapuí, no Rio de Janeiro, e a construção e pavimentação da BR-448, no Rio Grande do Sul. Nestas obras, a recomendação é a paralisação total dos serviços. Em outras, o relatório pede a paralisação do repasse de recursos. Entre essas estão a do Canal do Sertão, em Maceió, a do Terminal Fluvial de Barcelos, no Amazonas, a construção da Ferrovia Norte-Sul, em Goiás, e da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, além da implantação de trens urbanos no Ceará. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, que é vice-presidente da Comissão Mista de Orçamento, já afirmou que não admitirá mais recursos para essas obras. A situação do governo é tão séria que deveriam fazer uma relação das obras que não têm mal feitos. Nós vamos ficar atentos à orientação do TCU para que possamos, aqui na Comissão de Orçamento, evitar qualquer alocação de recursos para darem continuidade a esse projeto. Já o senador Valdir Raup, do PMDB de Roraima, que coordena o Comitê sobre Obras Irregulares, destacou que a CMO deve analisar o relatório do TCU antes da votação do orçamento de 2015, mas a data ainda deve ser definida. Se tiver alguma irregularidade em obras graves, o comitê vai se reunir e vai deliberar. As obras analisadas pelo TCU foram selecionadas de acordo com os critérios da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014. Da Rádio Senado, Luciene Landim.